46, do you have the runway 17 in sight? Affirmative, sir. Update the procedure and call now tower on 118 decimal 6. 118 decimal 6, thank you. 6746. Good evening, this is Sergio 6746 on final approach on 817 Diamond Locket. From Jet 6746, I have inside and final QNH 1014. You're cleared to land runway 17. Wind is 180 degrees 08 knots. Cleared to land the runway 17, 6746. Jet 6746 on the ground at 45. Indicate the running the next intersection to your left, then taxi via Lima main apron to gate 06, sir. Roger, 6746. Next to the left. Taxi via Lima to the gate 06, 6746. Good night and thank you. Já para modificação de plano, Serra Kilo Delta. Gente, modificada 0347, possível descida com referências iguais, 1.500 pés, Serra Kilo Delta. Kilo Delta. Familiarização com os corredores visuais aqui de Salvador? Mais ou menos. Então vai manter a linha do litoral até o farol de Tapuã, ok? Positivo. Isso, é aquilo Delta Torre, acabou de nos informar aqui. Uma chuva leve sobre o campo, que acabou de passar. Pista está molhada aqui. Positivo, teu Delta. Poderia entrar na perna do vento pela direita da ONU 7 por quilo delta? Tinha agora a torre, em 1 no 8 de São Meia. 18 meia, até mais, quilo delta. Torre Salvador, Papa Papa, Serra, quilo delta. Papa Serra, quilo delta, tráfego avisado. O senhor tem autorizado base, correção, perna do vento pela direita, piscina 7, reporte de base pelo final, pela direita, senhor. Vento agora de 1 no 10 grau 05 nós, ajuste padrão. Quilo delta. Base baixada, travado, Serra, quilo delta. Vovó Serra, quilo delta, tem pouso autorizado, senhor. Piscina 7, vento de 140 graus, meia dúzia de nós. Ajuste padrão. Quilo delta. Quilo delta, devido à chuva leve passada, pista se encontra molhada, senhor. Quilo delta. Sierra Kilo Delta no solo ao 55, confirme parte ao que se destina. Pata. Ciente, autorizado backtrack, senhor. Reporte livrando do lugar da lata. Kilo Delta. Delta, estacionar a frequência livre, senhor. 7-0, senador Arquimedes, 1-2-6-8. Secundária, 1-2. Controle do palco agora. seguro, serviço radar terminado. Eu tenho emitido a 150, chame controle 120.9. Yeah.